O lugar da casa. Uma casa que fosse um areal deserto. Que nem casa fosse. Só um lugar onde o lume foi aceso e à sua roda se sentou a alegria. E aqueceu as mãos. E partiu. Porque tinha um destino. Coisa simples e pouca, mas destino. Crescer como árvore, resistir ao vento, ao rigor da invernia, e certa manhã sentir os passos de abril, ou, quem sabe, a floração dos ramos, que pareciam secos, e de novo estremecem com o repentino canto da cotovia.